Você tá chave aprovado no Brasil, Morena Minha. Meu amor, por que me abandonou? Nunca mais ligou pra saber como eu estou. Tô morrendo de saudade de você. Não tem jeito, eu não consigo te esquecer. Ai, ai, amor, ai, que dor. Não me deixe, por favor. Ai, ai, ai, amor, ai, que dor. Não me deixe, por favor. A história de nós dois agora chegou ao fim. Eu sempre te amei, quis você só pra mim. Você me trocou e se arrependeu. Eu não te quero mais, quem não te quer mais sou eu. Meu amor, por que me abandonou? Nunca mais ligou pra saber como eu estou. Tô morrendo de saudade de você. Não tem jeito, eu não consigo te esquecer. Ai, ai, amor, ai, que dor. Não me deixe, por favor. Ai, ai, ai, amor, ai, que dor. Não me deixe, por favor. Bora, Marcão, dá o som. Olha o show, hein? É show. A história de nós dois agora chegou ao fim. Eu sempre te amei, quis você só pra mim. Você me trocou, se arrependeu. Eu não te quero mais, quem não te quer mais sou eu. Meu amor, por que?